chorarei de alegria quando alguém te levar ao altar. Oh, meu amor, nunca me esqueças, pois nós seríamos felizes se não fosse a minha pobreza. Eu sei, você sabe que isso não importa, mas existe alguém que do nosso amor não gosta. Você é uma princesa, eu sou um plebeu. La la la la la, la la la la. O último será o primeiro, e o último sou eu. La la la la la, la la la la la. La la la la la, la la la la. Eu sei, você sabe que isso não importa, mas existe alguém que do nosso amor não gosta. Você é uma princesa, eu sou um plebeu. La la la la la, la la la la la. O último será o primeiro. Princesa, e eu sou o plebeu. O último será o primeiro, e o último sou eu. Você é uma princesa, e eu sou o plebeu. O último será o primeiro. Sou eu.